2017 autorizado, 1 centena, 1200. Obrigado, boa tarde. Controle, boa tarde, Gol 967, decola, cruza 900 metros. Gol 967, contato da decolagem, autoridade subida nível de voo 360, no peixe da saída da AEL. E 360, seria possível voar da AEL, Leda, da presente? Pós 2000, está autorizada a sua de vida. Leda, pós 2000, obrigado. Thank you. após na 90634. Tem controle de volta, tá? Na frente. Negativo, mantém a folha direita, eu tô Salvador, boa tarde, está 3207, Índia Serra, Machado de Trabalho. Está 3207, boa tarde, está 3207, boa tarde, está 3207, boa tarde. Alfa Whisky Hotel Delta, chegou agora. Frequência 124, decimal 25. Obrigado. Serena irá passar com o helicóptero Romeu 66, 500 de terreno, como o submisso não irá atrapalhar sua aproximação. Rodou 24, mantém de voo 360. Meia decolado. Autorizado 360 no perfil da Dael 2526. 118A, Dorsch Mass 6327. Roger, on dial departure, we request 180 as flight level, as final flight level. 5627, alguém vai ter cabeceira no zero? Alguém vai ter na 0527. Flávio é 102, prossiga. Gauzero 2-1-100-2-5-0, 2,000 feet, UNH 1017, clear the LS X-ray, approach to report on across the court. 2,000 feet, 1017, clear the LS X-ray, approach to report on across the court. 6327, fly heading Coral. Para Coral Intersection, Smash 67. S 404, frequência 120, decimal norte. Uhum. 098, boa. Nossa, que fala o meu. Índia Delta Papá, Solos 48, estaciona a frequência livre. 97, ganhada 107. 5.67, mantém a posição. 00 no perfil, quanto possível, direto a direto Ilhéus. Próximo informe meu. Guarda. 102, para o sol. 102, decolada 48. Mantém minha escuta seguindo o corredor forte. Mantendo escuta, corredor forte, Guardião 02. P5627 autorizado, decolar pista 1-0, Ventura 70 graus, 08 longe. Direita para a 1-0, P5627. DP5627, chama o controle 119.8. 6198, 5627. 5627, decolada 50. 102, da presente, chame o controle 119.8. 798, grato. DP5627. Autorizado para o Yildiz. 5432, suba nível de voo 190 no perfil da saída pouca. 5432, seita. Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Guardião 02, um corredor forte. Menciona até Jauá. Em patrulhamento, se possível, acender para 1 mil pés. Guardião 02, reporte Jauá. Reporte lá, Jauá, Guardião 02. Bom, 1966, boa tarde. Ali, mantém que observa no zero. Desconsidere, mantenha o ponto de espera com 1966. Mantenha o ponto de espera. Apago X-Ray, Golf Serra. Chame Recife 125, decimal 45. O Oscar em uniforme Romeu utilizado, vá com prova de coral. Oceano S6327, contact Recife, frequency 125, decimal 1. if enable 133.95. 1251, enable 33.95. Sim, Matinho, vou ter um ponto de espera. Ocean 6327, Spock Adent. Climb in maintain 240. Station. 180. Ocean 6327, climb in maintain 180. Autorizado, foi de Aracaju para 35.67. Meia, autorizado a alinhar e decolar de imediato, mantendo proa até a liberação do controle, o vento 160 graus, 08 nós. Autorizado a alinhar e decolar, mantendo proa até a liberação do controle, 966. Flash final ILS and contact tower 118.95. Land. 118.95, full time, Nebra. Trigger. Suba para o nível de voo 340. O 360 está indisponível. Autorizada para o Odijama. Para o Odijama, 966. Traffic 327, descent level 120. Mike Echo Delta avistado, cheque trem, livre pouso, pistão nascente, ventura 50 graus na 0 noite. Já baixado e checado o livre pouso do 7 Mike Echo Delta. Airport Val 021, on the ground at 57, take it runway by your right and contact ground 121 this moment. Vai se levantando com a hora, puxar o livro. Quebec, se aproxiga. Isso pelo Quebec, se apoio, pessoas a bordo, reporte Paris para ingresso em Interlagos. 124, decimal 25. Brasília, ou 6327, radio test terminated and call Ilhéus frequency 120.1. Mike Echo Delta, Solos 1900, autorizado backtrack, reporte livrando na Oscar. Azul 6918, boa tarde, sendo identificação desse 0509 na Prua de TAP. O Azul 6918. Descendo o trajeto, se na Prua de TAP, o Azul 6918, sem destinação ao vento. Recife, a frequência 254, 5 casos negativos no 2000.85, bom voo. 4, 2, 3, 5. RIP 5627, Recife, 125, decimal 45, caso negativo, 126, decimal 85, com voo. 2545, 2685, RIP 5627. Gente, eu estou na frequência livre, mãe, que é com Deus, tá botando. Foi 545 primária, secundária 2085. Afirmante é autorizado, rotatório aquilo que tem que ser. A jornada 2 está autorizada, Tibra. Isso é reporte para a referência. A jornada 2, controle. Autorizado livrar a frequência, quando não regressa, retorne na frequência do controle. Está autorizado 380. Azul 5109, a senhora identificação sua para o voo 360. E voo 5079, mantenha o 340. Chega agora a frequência 124, decimal 25. 1967. Força Aérea 5956, senhor identificação, mantenha 200. Gol 2085, chame Brasília, frequência 124, decimal 25. Boa tarde, Brasil. 3193, simulando a frequência 124, decimal 25. Italia 673, Coral 125, decimal 45.